mensagem, ela me respondeu. Disse que tá muito bem, que já me esqueceu. Eu falei, aí novinha, escute o que eu vou dizer. Ô novinha, eu te amo feito um bobo. Ô novinha, tô morrendo pouco a pouco. Eu falei.